1970, chame Centro Recife, na frequência 125.45, alternativa 126.85. Centro Recife, 1251, já passou o serviço 366, chame Torre, na frequência 1895. 295 a Torre, 03891, boa noite, obrigado. Conduta 3891, uma milha do Cavida 372 visual. São 3891, continua a aproximação, aguarde pistão no zero livre, ajuste no zero, no zero. Continue e aguarde com 1010, 3891. No solo azul no meio, liberar via Foxtrot, chame solo Salvador 121.9. Esquerda, Foxtrot 219, 1222. Pro 098, Alpha Information, stand by for 80 clearance. Salvador 1228, tá livrando, boa noite, Foxtrot. Escuro 228, tá aqui autorizado via Alpha Juliette para o portão 0441. Alfa Juliette, portão 4, 1-2-2-8. Row 1098, ready to copy. Ready. Row 1098, clear to Sierra Bravo, Sierra Golf, via Upper Zulu 10. By level 370, full card departure, depart transition, take off from runway 10, turn left after takeoff, squawk 5431, Salvador departure control 120, decimal 8. Here, turn on Delta Bravo Sierra Golf, flight level 370, runway 10, left turn, full card, depart, turn and depart, 5431, Falcon 120, decimal 8. Row 1098, read back correct, report ready to push back and start up. We are ready to push back and start up, row 1098. Row 1098, on 1008, approved push back and start up, report ready to taxi. Yes, report to taxi, go 1098. 354, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. No solo 18, ao liberar próxima direita via Foxtrot, chama o solo Salvador no 21, decimal 9. Foxtrot 19, 7198. Solo 7198, na foto. 3891, ok? 3891, na firma. Autoridade táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, vai tomar de Juliette, Lagoa 354, decolado aos 20, chame o controle Salvador no 20, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, Alvarante. 354. Boa noite. Salvador, boa noite, voo 1354, seguido ao 230. 354, contato radar, submanter o nível de voo 230 na saída PUCA. 230, saída PUCA, quando você não procurar Aracaju, voo 1234. Vejamos, aguardando o Aracaju. Aguardando Aracaju. Juliette 7891. Tu, no avião, não mantém a posição, seu Juliette? Manterá, 7891. Go 1096, request taxi. Keep on board 0999 0241 Fortaleza. 098, taxi approved to holding point 1810 via April 1, taxiway India. When ready, contact to tower 118.95, change 1010. 1010, ready now. Thank you. 118.95, that holding spot approved taxi by April 1 and 1098. Tem 38, avião não autorizado, Juliette para remoto no 2. Juliette, remoto no 2, 38 no avião. Vai Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363. Go 1098, ready. 098, line up and wait, 1810. line up and wait runway 10 to 109. Contact Salvador approach control frequency 120.8. 120.8 go 1028 1098. Thank you. Good night. Good night. Salvador departure control. Good evening. Go 1098. 1098, with the contact line to 4370 Puka departure. Climbing to flight level 370 on Puka departure, go 1098. Boa noite, eu vou encerrar 2366, descida para 2500 pés, ajuste a 090. Request. Sim, para o controle. 1098, request flying direct to departure of white weather position. 1098, stand by, Zipa position. Standing by. 1098, fly Zipar. Fly Zipar for 1098. Blue 1098, contact the center frequency 125.45, enable 126.85. Center 125.45, 126.85, go 1098, thank you. Nove zero oito, autorizado procedimento RNAV, reporte no servidor 366. 6908, ciente, autorizado RNAV. de Salvador do Azul 6908, ano 366 agora, iniciando o procedimento, está visual com campo. Azul 6908, chame Torre Salvador, a frequência no 8, decimal 9. Torre Salvador, no 895, uma boa noite, até logo. Bom pouso. Obrigado. Torre Salvador, muito boa noite. É o Azul 6908, estabilizado no final do 90, está visual com o campo. Azul 6908, boa noite, avistado, pouso autorizado, pistão 90, vento calmo. Autorizado, pouso 90, Azul 6908. Do 6908 no solo aos 46, liberar via Foxtrot, chame solo Salvador no 21 no decimal 9. Tira no Fox, solo 1219, uma boa noite. Boa noite. Solo Salvador, muito boa noite, é o Azul 6908, na sexta. Azul 6908, boa noite, táxi de Alfa, pilo para o pátio 3, a posição prevista é a 3 Romeu, porém fique atento ao balizador. Ciente, táxi atualizado via Alfa, Alfa Quebec para o pátio 3, posição 3 Romeu, previsto. Alfa e Kilo. Perdão, Alfa e Kilo, pátio 3. Azul 4062, boa noite. Voo 7366, para o procedimento R-Nave, descida para 2500 pés, o ajuste é 9090. Sena 258, bom dia, na chegada Mari, após a posição Pabog, voo servido 366, descida para o 050. Aqui após Pabog, vai para o 366, para o 050, volta. Now 1910 to flight level 06052 Sierra Vista 360. Flight level 06052 Sierra Vista 360. Muito bom dia, Mike Alfa Romeo, estacionado no gate 5, solicitando autorização de reboque até remota 13 do pátio principal. Mike Alfa Romeo, autorizado reboque da posição 05, pátio principal para a remota 13, reporte ao término. Mike Alfa Romeo, autorizado, reportar ao término. Vira 1910 Salvador. Correio Marina 1910. Are you able to do any procedure? Say again, please. Are you unable to any procedure? Any procedure, sir? Antenna 1910, are you able to do ANAC procedure or individual? Understand ANAC procedure, GNSS procedure. Any approach, please, confirm what to do. Tell me the procedure are you going to do. If it's possible, I will take my runway 10. Negative. VOR approach or NDB Zulu runway 10. Okay, NDB Zulu runway 10, I mean 1910. Roger. Salvador é o 3520. 3520 na chegada Mari, decisão nível de voo 070. Aguardando mais próxima autorização da aeronave. É 258, desça para 2506, o ajuste é 9090. Controle. Desça para 2506, o ajuste é 9090. 2510, a gente não a 910 sent to 4000 feet to an H1010. 4000 feet, 1010. Can we change the approach POR, CMB, Zulu, runway 10? Then, you know, a 910 clean it to VOR, CMB, procedure. Okay, and procedure, understand, can you fly into TASA? Tango Alpha, Sierra Alpha? A gente no 1910 stand by to 5000, maintain my arrival. Ok, maintain my arrival, stand by, I mean 1910. Cruzei a nave da 10 Brasil 4062. 0062 autorizado. Autorizado a aeronave no 04062. 520, desça para o nível de voo 050 após a posição Mari, vou encerrar a Vitor 366. 750 após Mari, 090042. 04062, chame-se.